Bom dia, Mike, Hotel Mike, bom dia, prossiga. Solicita autorização de rebote da Ponte 10 para a posição remota 3, já contabilizado com a Ponte 10. Autorizado, reporta o término. Lavadora Bonona, meu amor. Bonona, 61, prossiga. Fiz a nossa cota para Guarulhos, na informação Delta. Guarulhos, 360, autorizado. Decola da Ana Zero, curva direita, subida da El, Lê da Mótiva. Via Brasil 1-0 até Taubaté. 5-1-5-7 transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, fala da Ana Zero, curva direita da El, Lê da Mótiva. Fernando Brasil 1-0, Taubaté. Transponder 5-1-5-7, controle 1-2-0-8, algum 9-1. O número 61, protegimento correto? Reparte o fronteiro pushback. Alô, Mike, aqui é o Mike, parcial da posição número 6, bom dia, obrigado. Bom dia. ou no 61 para pedir cancelamento? Autorizado a chamar táxi no 61. Chamar táxi no 61. Salvador, bom dia, são 3601. São 3601, bom dia, pronto, cópia? Pronto, pra cópia, são 3601. Congonhas 3601 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. E upper do 1-0, Cubave, upper do 1-6 e a Paz Conforme. 5160, transponder, controle 120, décima 8. 3-0, para Congonhas, decola no 0, curva direita, da El, Leda Mótiva. Upper do 1-0, Cubave, upper do 1-6, a Paz Conforme. Você comprar um rotor de plano de voo. Decola 5160, controle 208, 3601. 3601, correto, para pressionamento. Tá, devido à restrição operacional, você precisa perder o 300? Afirmo, guardando agora que você resiste. Obrigado, não sei se foi autorização. Para o táxi, chegou no 961, é com 39 a bordo, 4 horas, Alberto Galeão. 961, táxi via Índia, estamos prontos para o ponto de espera. Índia, chamando pronto, bom 961. 9061, pode ficar na próxima. Ajuste na 03, a linha decola na 0, vento 0, 0 graus, 29. Decolagem 0, voo 9061. Gol 9161, 10 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, bom dia, gol 9161. No 161, contato radar, suba nível 360, via Daniel. Colheita, sobe ao 360, com o 161. Salvador, gol, gol, 53 de leve. Gol, 53 de leve, prossiga. Bom dia, gol, 53 de leve, com a remota 12. todos estão na autorização para rebolso até o portão. Portão 10, bate 1. Autorizado, reparte a término. Ok, obrigado. Silvete. Salvador, eu tenho 3601, puxa daqui para a meta 11, por hora. Abaixo de menos para o puxa. Golf X-Ray Juliet, é o solo? Golf X-Ray Juliet, no escuro. Abaixo para o início do rebote. Ok, não aguardo, Golf X-Ray Juliet. O 3601, é o solo? Certo, 3601. Autorizado início do pushback, estamos pronto para táxi. Autorizado, chama táxi, 3601. Frequência 13325. Confirmando o voo número 1? Centro Recife, frequência 13325. 3325. Para o táxi Tan 3601 com 80 válido 415 alterna com fim. Tan 3601, táxi autorizado via Apache Índia, ponta de esfera, torre 118.95, ajuste no 0 no 3 do Morro. Apache Índia, ponta de esfera no 0, 18.95. Um ótimo dia, bom trabalho. Golf Extreme Juliette, após a aeronave da TAM passar a cauda, está autorizado o início do reboque e reporte ao término. Positivo, à vista da aeronave da TAM, Golf Extreme Juliette, obrigado. Zero, Tan 3601 no pronto, espera 10 pronto. Tan 3601, a linha decola 10, vento 040 graus, vento 1 nó. A linha decola 10, Tan 3601. Decolou 39, controle 1, 20.8, bom voo. 1, 208, bom dia, bom trabalho. Ponto de Salvador, 3601, para Israel. Contato radar, subnível 300. Pessoal, 300, 3601. Obrigado, bom dia. Bom dia. 3601, chama Centro Recife, frequência 133.25, alterna 133.95. Recife 1325, alterna 1395, 3609. Paulo, Salvador, é o Google Gustavo Lima. Gustavo Lima, prossiga. Estou precisando de autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, o finger de número 3. Apesar de chover aqui em reboque, informa a terra. Ok.